a sound. You're hitting me deep, my feet off the ground. Frozen like a stone, stone. I carry on. I'm wrapped around your fingers, babe. I don't know about you. Still so hard to get through. And I am just like you. I'm never knowing what to do. And when my words are young, I might be telling them wrong, but I'm eating them right. And you're a lot like me, and we make perfect company. Silence whispering forbidden words, I'm fearing them all. Up in the sky, so you think I should be sweating me dry. I will stay till you come around, and falling asleep, we're lost and found. Frozen like a stone, stone. I carry on. I'm trapped inside your heart, oh baby. I don't know about you, still so hard to get through. And I am just like you, I'm never knowing what to do. When my words are young, I might be telling them wrong, but I'm meaning them right. But you're a lot like me, and we make perfect company. Silence whispering forbidden words. I was thinking of you, baby. I was dreaming of you, baby. I was thinking of you, baby. I was thinking of you, baby. I was dreaming of you, baby. I was thinking of you, baby. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação. DJ Marcante, a edição de hoje vai começar com essa coisa bacana que você já está conferindo no fundo aí. New Water, World in Motion. Aumenta o volume, curte. Express yourself, create the space. Give up the chase, meet the man, take him on. You never give up, it's one on one. Express yourself, it's one on one. Express yourself, it's one on one. Express yourself, you can't be wrong. When something's good, it's never gone. Love's got the world in motion. hurt or kill in what is clearly the worst ever carried. Rio Sul Rádio. esse Catré, DJ Quicksilver. Catré, como eu sempre digo, a música é do francês Jean-Michel Jarre. Conferimos também Inia Only Time Never Forget. É, em homenagem lá às vítimas do 11 de setembro, né? World Trade Center. Opus 3, It's a Fine Day. OMG, Pandora's Box. New Radicals, Don't Let Go. E começamos o bloco, né? A edição do Flash House de hoje com New Order, World in Motion. Fique por aí, o segundo bloco tá muito legal, meu amigo. Você está ouvindo Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Hi, this is Joe Lee, Phil Collins, Rick Savage of Def Leppard. Kiddies, this is Alice Cooper. That's enough for a working man. What I am is what I am. Playing the hits. From Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Rio Sul Rádio. 6:37. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Fargueta no Flash House. Yes, I need it. In order to survive, I gotta get your love. Hit, Rocking For Myself. Ainda Mr. Vinks, Living On My Own. Red Velvet, Lady Don't Cry. Play a Hit, The Summer Is Magic. Labouche, Be My Lover. E começamos com Fargueta, Your Love. Começamos o segundo bloco. Então significa que a edição do Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, apreciado, dançado, relaxado. Enfim, que tenha transformado o seu sábado em algo melhor, né? E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui. Um passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul, Rio Sul, Rio Sul, Rio Sul Rádio. 7-4. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ci separano, ma il cielo è uno. Separano più. my neighbor when we were 13. She moved back in. There's not much between us now, do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend. She's never home cause she plays in a band. I don't know if you understand. She's only a friend of a friend of a friend. I had a dream that you walked through the door. I can't recall her name anymore. Please believe that I'm your man. She's only a friend of a friend of a friend. I'm only your friend. She moved back in. Oh, bicycle when you first met me. I was just a boy, I found it hard to speak. I couldn't find the words, I had to watch you leave. Now you're coming home to me every night. I talk you through your bad days, I ease your mind. Yeah, I don't want no other woman by my side. Oh, no, no, no, cause lately we've been getting so close. Say you have no plans. Another night together, another night that won't end. It seems to be your body, can I leave my hands? Da Rio Sul Rádio. Show me love, treat it like we freaking on a weekend. Show me love, I eat up the seconds, times and reasons for your love. This is not the season for nobody else but us. I always get wrapped up in you, baby, I'm in love. We gon' get this love like we never done it. Baby, I'm in love, go ahead, show me love like we never done it. Ooh, I got you running. Every time I give you some, show me love, love. Show me love, love. Show me love like you'll see red lights and you'll crash.